Olá, bípedes. Há tempos penso em maneiras de arruinar vocês. Gente, o que tá acontecendo? Insultada com as injúrias que espalharam com meu santo nome. Talvez tenham achado que era uma brincadeira de criança. Mas vocês me retrataram muito equivocadamente e prejudicaram de verdade a minha vida. É por isso que nessas minhas andanças pelo mundo, na boleia do caminhão de Pepito... Enquanto assistia petrificada ao maldoso desenrolar dos caluniosos relatos sobre mim, planejei com cuidado a minha vingança. Socorro! Vai vir macumba, tô nervosa. Provando que o feitiço vira contra o feiticeiro, encontrei a solução para essa incógnita com vocês mesmos. Entrei em contato com o meu agora mentor absoluto, Lorde Osamu. E por meio de rodízios mágica poderosos, desenvolvi uma maldição para acabar de vez com esse programinha de quinta. Nem ia exibir na quinta. Ah, fechado. Desenvolveu uma maldição, é tipo startup agora? É tipo Spona Time. A partir de agora, toda vez que tentarem gravar alguma coisa, as palavras sairão em forma de melodia mal cantada. Que é isso? Como não poderia ser diferente? Porque as vozes de vocês já arranham irritantemente os ouvidos da humanidade, como uma unha em atrito com um quadro negro. Que é isso, gente? Isso é absurdo, querida. Eu fui convidado pra gravar álbuns já. Você. Uhum. Gente, Tiago tem voz de flauta, como é, Tiago? Flauta! Eu e só ITT Espíndola. Gente, eu mesma já fiz parte do Bros, né? Porque eu era homem. Que data tem além? Pra quem não lembra, eu era o Matheus, eu engravidei a... Como é que chama? Esqueci, a japonesa. Ai, lembrei. Mas enfim. Espero que o castigo seja suficiente para convencê-los a se retratar diretamente e implorarem de joelhos pelo meu perdão. Atenciosamente, Célia. Oh! Ah! A macumbeira. Meu Deus do céu. Que credo. Tem um PS, PlayStation. PlayStation. Eu nem sabia que era um caso, eu pensei que era só uma, sabe, uma psicografia. Uhum, é sim. PS, Bentinho Fedelho, saiba que algo muito pior espera por você. Sua irmã Paloma e esse bebê nojento. Oh, meu Deus do céu. Nossa. Gente, alguém chama Paloma ainda? Gente, respeita a identidade de gênero dele, é ser Bentinho. Não posso fazer com vocês o que gostaria no momento, porque não posso revelar minha atual localização. Mas a sua hora está chegando. Viado, Célia Macumbeira jogou a macumba online na gente. Gente, eu sabia que essa hora ia chegar, eu sabia. Vivi pra isso. Claramente é do inferno, né? Lá não tem GPS. American Story. Ou é Mungaguá, que tem uns lugares lá que não pega direito. Uhum. Eu tenho medo dessas coisas. Todo se cagando. Muito que bem, Célia. É, manda bate-volta, viu, anjo? Não, jovem. Não faz essa porra que vai dar merda. Não faz. Por favor. Esse é o Sede no Ar. Eu quero sentar nessas pícaras. Eu vou enganar o viado. Eu quero afogar sua família. Eu vou urinar seu couro. Eu quero provar o seu gosto. Eu quero roubar o seu jogo. Eu já sequestrei os seus bichos. Nazaré Tedesco, é você? Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você goza pra mim. Sede no ar. Segue nós. Esse é o céu no ar. suas mentiras. Eu vou te contar minha barra. Mas resume, please. Queria chupar sua língua. Eu vou publicar seus segredos. Te expor na internet. Eu vou desonrar sua tia. Eu vou derramar seus planos. Os restos da prega, rainha. Socorro, Jesus. Você vai ser presa, viu? Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Vem, vem. Que é pra ver se você goza de mim. Que delícia! Pra acabar agora. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você goza. Pra mim. Pra mim. Ai, nós tudo. Deitado, que tanto dano nessa porra. Credo, que delícia.